essa volta inteirinha depois. Não esquece não, a produção DJ Gilberto é o bicho. Aonde tudo começou. Um abraço aí, CR7, rei dos áudios. Ô, caloteiro, que é isso? Fábio, jogador, tá aí. Valeu, garotão. Soldado, alô, Dedê.